Camuflage e tal e como já habitual, Paulo Scorp, do Purgatório do Heavy Metal, para começar a série nacional Heavy Hard, e ainda uma figura, ou melhor, grande figura, um convidado que ele conseguiu arranjar, o já velho, distinto e desejado, Zika. Boa tarde, lança chamas. Chama-se FM Estéreo da Rádio Comercial, 17-18, sábados. Uma Mónica Souto, avulsa aliás para o início da nossa edição de hoje. Barón Rojo, do último álbum, traz de ti o título. Flash Metálico, notícias em formato flash do mundo do metal. Vítor Barón. Frontier é o mais recente álbum de Kill, produzido por Gene Simmons. Por sua vez, Ted Nugent entra em estúdio para Little Miss Dangerous. Van Allen estão de regresso com o grande Sammy Hagar no lugar de David Roth. 5150 é o título do disco. Ainda antes do destaque da quinzena, algumas ideias discográficas. White Snake, com o álbum do mesmo nome, Judas Priest e Turbo, Thor, Live in Detroit, e por fim, Higher Apparent e o álbum Graceful Inheritance. Nos últimos programas quinzenais, anunciámos um novo guitarrista e o seu último trabalho, World Gone Mad, que, segundo a crítica especializada, poderá vir a ser o grande rival de Yngwie Malmsteen. David Chastain é o seu nome e Atlanta, Estados Unidos, a sua origem. Não é o mais recente LP deste guitarrista que vos vamos apresentar. É sim o anterior, Mystery of Illusion, realizado em 1985 e ainda com a voz feminina Leather. Não quisemos, no entanto, de deixar de falar em mais um grande nome entre os que nos vão aparecendo e que com toda a certeza poderá vir a ser o guitarrista dos anos 80. O tema que vamos ouvir intitula-se Mystery of Illusion. We'll be right back. ouviram Chastain e o álbum Mystery of Illusion. Lança Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial, sábado, 17:18. Outra das evoluções possíveis no tempo curto de hoje, reportando-nos ao álbum novo dos Van Halen, já com Sam Yaga, uma das vozes grandes que alguns desejavam voltar a ouvir, em 5150, Why Can't This Be Love? Canta This Beloved, é o single retirado do álbum novo 5150 dos Van Halen, mais uma das avulsas aqui no Lança-Chamas de hoje, e já com a novidade de Sam Yaga nos vocais. Mais. De facto, a atenção sobre os feitos dos metaleiros estrangeiros é tão grande que acabamos por esquecer que também temos os nossos valores. Sim, também temos gente por cá a tentar dar nas vistas, e o seu mérito é tão grande quanto a luta que desenvolvem por se manter ao cimo deste mar tão agitado num bote tão pequeno. Por vezes afundam-se porque já sem forças, sem apoios, vêm as suas esperanças e os seus sonhos desvanecerem-se e a ideia é que não vale a pena continuar. Daqui em diante, apoiamos o que é português. Cabe-nos a nós dar-nos a escada para subirem. De futuro, parem de pensar que a galinha da vizinha é mais gorda do que a minha. Porquê não dar mais milha à nossa? Nos espaços que seguem, pedimos a vossa máxima atenção. Ponham o rádio mais alto, ouçam o heavy metal português. É verdade, é proibida a discriminação, é proibido dizer mal. Hey, you kids! Paulo Scorpio entrou no primeiro número de uma série dedicada ao hard heavy nacional. Novidade, agora em Portugal! Venha, não se atrase, compre, adquira, aprontam a prestações! Não mexe, não irrita, mata os bem-mortos e desfaz as ilusões! Em 1981, um ano do grande boom do rock em versão portuguesa. Será na realidade o pontapé de saída para os pioneiros do Adam Heavy em Portugal. Aproveitando as portas entreabertas das editoras e um público muito interessado pelo que Cássio estava a fazer, vemos surgir uma avalanche de grupos rock de todos os modelos e feitios. O heavy metal também lá estava com os seus representantes. Os anos EZN foram uma das bandas mais promissoras neste campo. Vem daí, Deixa Arder, é o primeiro single. Em 81 e 82 são anos que constituirão uma autêntica miragem. Trip Fish, Gajo de Sorte, é o segundo single. Mais tarde, o álbum de seu nome, Forte e Feio. We'll be right back. Uma fraca produção, o descontentamento, os anos ZZN veem o seu trabalho mal aproveitado. O Zika, para quem não sabe, o baterista deste grupo, está aqui ao meu lado. Olá, Zika. Boa tarde. Mais do que ser músico, Arda Neve em Portugal, foi ainda mais difícil ser-se pioneiro, não é assim? Exatamente, até porque nós aparecemos numa altura em que o novo rock era a grande palavra deste país. Não te esqueças, por exemplo, que existiam já os Táxi em força, um GNR em força, e nós aparecemos exatamente num festival de rock organizado pelo Luís Filipe Barros no aniversário do Rock in Stock. E abrir esse concerto ainda por cima, quer dizer, foi extremamente difícil penetrar numa floresta de novo rock em Portugal, digamos. Em 82, os alarmes juntam-se aos NZN nesta corrida pelo heavy metal. Vencem o Soul Rock em Coimbra, sai o single Desconto Especial Autocarro diariamente e a 3 de dezembro deste ano estariam no palco de Cascais com Girls School e Rainbow. Oh, Benfica, um dos problemas que mais se oferecem ao nosso agrupamento aqui em Portugal é, de facto, o material, as ferramentas de trabalho. Como é que, por exemplo, os anos ASEAN viram esse problema e como é que tu o vês? Realmente é bastante difícil, pá. Os preços dos instrumentos são realmente extremamente elevados, considerados como material de luxo, o que é um erro, porque há muita gente que toca aí nos nightclubs de Lisboa que faz vida de músico e não só. E nós virámos para com as armas que tínhamos, quer dizer, o material não era realmente o melhor. Posso dizer, inclusivamente aqui, sem medo nenhum de ser preso, fui buscar material aos Estados Unidos e Inglaterra, nessa altura. Consegui entrar com ele, passei para a Porta de Cavalo e, desenrascámos, quer dizer, o nosso material, não há dúvida nenhuma que foi barato. Ainda, desculpa, em relação ao material, quer dizer, eu acho que um dos problemas também principais das bandas que foram para o estúdio é o problema dos estúdios em si. Não sei se queres abordar esse assunto ou não. O problema dos estúdios. Os estúdios contaminam, embora estando bem apetrechados de material, mesas, pá, etc., realmente não estarão bem apetrechados no aspecto técnico. Pá. Os técnicos, por exemplo, e não é dizer mal deles, pá, eles fazem aquilo que podem e que são capazes, não têm, por exemplo, experiência internacional. Uma vez tive a oportunidade de falar com alguns. Dizer que, portanto, não estão especializados em... Exatamente. Eu uma vez perguntei a um se ele tinha realmente algum curso ou alguma especialização no estrangeiro e a resposta dele foi simplesmente uma gargalhada. Pá. Depois, quer dizer, há muitos problemas técnicos. Tu metes o amplificador a um determinado nível, eles dizem que está muito alto. Se virares para a parede, dizem que não pode ser porque o som bate aqui, bate ali. Enfim, pá, e aliás é lógico, pá, eu não compreendo como é que em Portugal se grava, por exemplo, um grupo de heavy metal das 9 à meia-noite, estão numa suposição, quando 2 horas atrás se gravou o fado e 3 atrás tinha gravado uma orquestra ligeira, tudo pelo mesmo técnico, pá, não pode ser. E além disso, não temos produtores também com experiência internacional. Depois da miragem, no ano de 84, surgem os Vasta Gama. Erguidos pelo seu guitarrista, vindo especialmente de França para isso, chegariam a tocar com o Diamond Head ao 11 de maio no pavilhão dos Bolinhetes. Acaba de terminar, que o tempo é escasso. A palavra de esperança esteve sempre presente em alguns temas, em alguns dos vossos temas. Para destacar, por exemplo, o tema Heavy Metal, em que afirmam longa vida ao Heavy Metal, e no tema Brigada Rock, não há nada que nos faça parar. Porquê então o desistir? Epá, Os problemas são muitos, pá. Houve muitos problemas no seio da banda, para além de não haver apoios, pá, quer da editora, pá, quer até do público, digamos, pá, porque eu acho que o público de heavy metal em Portugal existe, é uma minoria, mas é fiel, pá, e enfim, pá, os problemas foram muitos, pá, e pá, nós acabámos por, não éramos profissionais, cada um tinha a sua vida, pá, o tempo começou a faltar, pá, e foi melhor realmente acabar ali. Quer dizer, antes dizia, agora o heavy metal acho bem que não acaba, não pode acabar, não está moribundo como muitos o afirmam, e o caso, e uma das provas é, por exemplo, aqui o Lança Chamas, pá, que está constantemente a apresentar novos temas, pá, novos grupos, pá, e longa vida o heavy metal é o que eu desejo. Ok, obrigadinho, Zé. Pá, nada, boa tarde. Mas nem todos os pioneiros morriam, caso do Checkmate, Jarujup e Max Zack, agora o Staranto. Mas isso é tema para o próximo especial Heavy Metal em Portugal. ZZN, Vasco da Gama, entre outros, foi a primeira fase de uma série de programas dedicados aqui no Lança Chamas por Paulo Scorpio e o Purgatório do Heavy Metal ao Hard Heavy Nacional. Convidado especial hoje aqui de Paulo Scorpio foi Zika, ex-NZZN, também durante largo tempo, grande ajudante e fornecedor de material discográfico do Lança Chamas Mark One. As palavras vão escassear um pouco mais. Lança Chamas, assinatura habitual de António Sérgio, hoje com Carlos Carrilho no controle técnico e ainda assistência discográfica e a apresentação do Telex, ou Flash Metálico, por Vítor Barão. Metallica. fechamos a edição de sábado 17-18 FM Estéreo da Rádio Comercial. As sete vidas do heavy metal foi o título tema do último Metallica, Master of Puppets. E já nas avulsas despedida do lança-chamas de hoje FM Estéreo da Comercial, sábados 17-18 em Bicha ou em agenda para passagem de destaque, naturalmente o espetacular novo álbum dos germânicos Warlock. Mais um número da série ADEV Nacional. YNT, Looks Like Trouble é a nossa despedida de hoje. Não esquecendo que sexta-feira, e apenas da parte da tarde, contrariamente ao que vinha anunciado no Blitz, portanto, num espetáculo formato domingo, do Lança-Chamas ao vivo no Rock Rendezvous, entre as 16 e as 19h30, com a atuação do Checkmate, vídeos e heavy metal em som. 25 de Abril, sexta-feira próxima, a partir das 16. Boa tarde.